dirijo. Manchete, música para compartilhar. Cada vez você mais dores que trago no peito se perdem acordes no meu violão e devolvo sossego e faço chamego. Seu negro é quem quer, vem fazer em abraços o amor em pedaços num canto qualquer. Minha preta, eu ando calado, sofrido tal qual um samba canção. E as dores que trago no peito se perdem a cortes no meu violão. Me devolve o sossego, me faça um chaveiro. Seu nego é quem quer, vem fazer abraço. O amor em pedaços num canto qualquer. Você, Minha Preta com Bebeto, Talismã, Elson do Forró God. Você ouviu ainda lembro, Marisa Monte, participação do nosso querido Ed Mota, arrebentando, né? Todo mundo aqui, inclusive, falando muito sobre essa música, né? Tipo, é uma música que é atemporal, né? Pode tocar qualquer época do ano, qualquer horário, de manhã, sempre, de sempre. Noite, de dia. Né? Que vai em cair qualquer bem lugar, sempre. Em qualquer lugar, de noite, de dia, no churrasco com a família. Isso aí. E vai sempre, assim, não vai ter ninguém pra reclamar. Assim, é isso aí. Tira essa daí, que essa daí não, né? Não caiu bem. Se tirar, dá até morte. Não é? Você conferiu também Baila Comigo com Rita Lee e Amores e Flores. Você tá conferindo o Toda Forma de Amor. Só que agora, ó, tá nesse momento aqui. Música, esporte, informação. Manchete mais conectada, mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Vamos lá, então, informação chegando, segunda-feira, dia 10 de julho de 2023, agora às 7 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Notícias da Manchete, com Fred da Mata. E aí, Fred? Muito bem, Márcio e Mil, vamos que vamos? Vamos que vamos, porque, ó, a gente aproveita para falar, Fred, sobre Macaé, que investe mais de 200 milhões em obras de infraestrutura. Vai dar uma repaginada bonita, né? Pois é, Mil, Macaé, no norte do estado, está recebendo o maior programa de drenagem de sua história e do interior do Rio. São obras de macro drenagem para garantir o escoamento rápido das águas das chuvas e acabar com os alagamentos no município. Só neste ano foram instalados mais de 2.600 metros de canais e galerias, além de duas bombas que suportam o escoamento de 11 mil litros de água por segundo. Para garantir a continuidade das obras, a prefeitura já investiu mais de 220 milhões de reais. A gente aproveita agora para falar sobre a venda de cimento que cai no primeiro semestre deste ano. Fred? As vendas de cimento tiveram queda de 1,8% nos 6 primeiros meses de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. De janeiro a junho deste ano, já foram vendidas mais de 30 milhões e 300 mil toneladas do produto. Apesar do cenário negativo registrado no primeiro semestre, o presidente do sindicato, Paulo Pena, acredita que o reforço no programa Minha Casa Minha Vida vai impactar positivamente as vendas de cimento no segundo semestre. E claro, agora a gente aproveita para falar sobre o tempo. Parece que tá vindo uma frente fria pelo oceano. Como é que fica o tempo, Fred da Mata? Previsão do tempo para amanhã no Rio é de céu parcialmente nublado, temperatura estável com vento fraco a moderado. Temperatura máxima prevista de 31 e a mínima de 17 graus, Márcio Meio. Ok, Fred, muito obrigado pelas informações. Vamos lá agora falar de futebol, a paixão nacional. A gente aproveita agora para falar, né, sobre a saída do Caçapa, que tá trazendo as informações pra gente, é o Ricardo Oliveira. Conta pra gente então, Ricardo. Apesar dos 100% de aproveitamento com o técnico Cláudio Caçapa, o Botafogo terá uma troca de comando a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 15ª da competição nacional, quando vai enfrentar o Bragantino, atuando no estádio Nilton Santos. Com a chegada do técnico português Bruno Lage, o Botafogo vai liberar Caçapa, que deve voltar a trabalhar pelo Lyon, aonde é auxiliar técnico. Antes, porém, Caçapa comanda a equipe na próxima quarta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Patronato da Argentina, jogando pela Copa Sul-Americana, fase de playoffs das oitavas de final. O jogo da volta contra o Patronato será semana que vem, dia 19, também no estádio Nilton Santos. Do Departamento de Esportes, Ricardo Oliveira. Ok, Ricardo, muito obrigado. Informações, né? Trazendo aí as informações do esporte. E vamos lá então para fechar essa edição do Linha do Tempo, atualizando o que é Manchete. Outras notícias você confere acessando radiomanchete.rio. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. É pra curtir juntinho. Toda forma de amor. Toda forma de amor. Tá precisando sair do sufoco? A Credifácil Nova Iguaçu vai te ajudar. Ligue agora, 2042-9452. Consignado, BPC Loas, INSS, saque FGTS, portabilidade e refinanciamento. Não passe aperto, passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Ou ligue agora, 2042-9452. Não passe aperto, passe na Credifácil Nova Iguaçu. Avenida Marechal Floriano, 2037, no centro. Credifácil Nova Iguaçu. A Manchete tá chegando no FM. A sua rádio preferida com som mais claro, mais forte. Ainda mais conectada com você. Põe na memória 76,9 no AM, no FM, nas plataformas digitais. A Manchete tá em todas. E você? Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Chegando a hora. Vem aí a manchete no FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Agora 7:38, daqui a pouquinho eu conto pra você a história da Camila e do Anderson. Tenho certeza que você vai gostar dessa história e até se identificar. Daqui a pouquinho então, aqui no Toda Forma de Amor. Adriana Calcanhoto, mais feliz? Então, agora 7:41, para você que tá aqui com a gente na manchete, tá ouvindo o Toda Forma de Amor. Bom, e um dos momentos mais esperados, exatamente esse, quando a gente tem oportunidade de poder compartilhar com você, que tá nos ouvindo, né, a história de amor de alguém, né, como tudo começou, como foi o primeiro encontro, como foi o primeiro beijo, as dificuldades e também, claro, como tudo isso terminou, né. Você pode contar pra gente a sua história, inclusive, aqui no 21995290769. Eu conto aqui a história da Camila e do Anderson. Falando sobre a Copa do Mundo, né? Foi há um ano atrás? Praticamente, né? Um ano atrás, exatamente. Um ano atrás, Copa do Mundo e Cidade Baixa lotada. Esse era o cenário. Eu esbarrei por acaso num cara que disse: essas estrangeiras não chegam aos pés das gaúchas. E eu, metida como sou, concordei. É verdade. Minha amiga e eu começamos a conversar com um cara que comentou, e mais dois amigos. O rapaz estava de calça de moletom e tinha piercing no nariz. Entendeu como que ela percebeu todos os detalhes, né? ela percebeu todos os detalhes e tal, né? É, com certeza, não saiu do ensino médio ainda. Um plá, pensei. Qual a chance? 0%. Aí ele pediu meu WhatsApp, Mio. E como não tínhamos bateria no celular, minha amiga deu a ideia de escrever no cartão de visita do blog que eu já tinha distribuído. Né? Divulgação é tudo, meu amor. Ok, nada demais. Tchau. E dias depois, um estranho veio falar comigo no WhatsApp. Adivinha, Mio? Era ele. Papo vai, papo vem, aí me convidou para visitar a cidade dele, Guaíba. Vai que fosse um serial killer, pensei eu, né? Nem a pau. Então combinamos de assistir a final da Copa na Redenção. Tudo certo. Ele levou chimarrão, paçoca, inclusive, a paçoca me conquistou, admito. E como não, né? A paçoca conquista todo mundo. Conversamos muito. O guri era um querido. Ok, acabou o jogo, anoiteceu, fomos embora. E eu me deixei em casa, ele abriu aquele sorriso que eu não resisto até hoje e me perguntou: quando eu vou ver esse sorriso lindo de novo? E esse foi o momento decisivo, crucial. Momento responsável por eu estar aqui hoje escrevendo esse texto. O momento em que eu me apaixonei por ele, Mio. Então, nos beijamos. E fui eu quem fiquei ansiosa por ver aquele sorriso de novo. Desde então, nós não nos desgrudamos mais. E que continue assim por muitos e muitos e muitos anos. Amém. É o que você deseja, é o que todos nós desejamos, porque afinal de contas, toda forma de amor. Negro lindo anjo, negra ela. te encontrar, te abraçar com prazer. Quero sentir teu corpo e poder te dizer que eu te amo muito e a cada minuto aumenta mais o meu querer de abraçar você e de beijar você. Cada vez mais me entregar pra você. Então diz que me ama quando você chega. Senta em meu colo, olha em meus olhos e deixa a emoção nos guiar. Então diz que me ama quando me encontra. Diz que é meu anjo e que esse sonho não vai. Show.

gente que não quer amor, só gosta do calor que faz embaixo do lençol. Que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu. Achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama. Mas eu gosto assim. Ele não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama. Sem ama. Olha o que me aconteceu. Achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama, mas eu gosto assim. Uma salva de palmas, Mari Fernandes! Obrigado, gente! E você? Você gosta como? Tá aí pra você, Gustavo Mioto. Mioto. Só o Mio ali já, né? Já tá bom pra caramba, ó. Gustavo Mio. Gustavo Mioto e Mari Fernandes, eu gosto assim. O presente de um beija-flor, você conferindo Nati Roots, nessa época ainda era nativos. Lembra dessa época? Então, agora já né, nessa fase, Nati Roots. Um pôr do sol na praia, Silva e Ludmilla. Diz que me ama, belo flor. Aí você conferiu uma versão com o neguinho da beija-flor e belo. Você tá ouvindo o Toda Forma de Amor. Até às 9, esse é o clima. E você, já aproveitou para entrar em contato com a gente? Ainda não? Então esse é o momento, 219-9529-0769. É o nosso canal interativo, o nosso principal canal de interatividade. Para você conversar comigo, para a gente trocar uma ideia. Então chega junto. Você pode também, você que está aí no nosso Instagram, no nosso Facebook ou no nosso Twitter. Se você já está seguindo a gente lá no Instagram, parabéns. Se não está, aproveita para seguir. Arroba Rádio Manchete Rio. No Facebook, facebook.com/Rádio Manchete Rio. E também estamos no Twitter, no @Manchete_Rio. Alguma dificuldade para encontrar a gente nos canais interativos aí? Eu sei que tem... pessoal um pouco mais, de repente, se você é um pouco mais velho, tem um pessoal um pouco mais novo na sua casa que pode te ajudar, né? Então chega junto, pergunta, vem cá, ó, quero achar a Rádio Manchete aqui nesse negocinho aqui chamado rede social, como que eu faço? E aí vão instruir você, você vai encontrar a Manchete, vai se apaixonar e vai curtir com certeza uma programação bem gostosa na sua noite. Vamos lá para aquele intervalo que você sabe a primeira hora passou rapidinho, né? Porque é assim, quando é gostoso, quando é bom, passa rápido, né? Então, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais. Agora, 8:03. Essa é boa pra namorar. Toda forma de amor. Então, daqui a pouquinho a gente tá voltando. Fica aí. A Manchete é rádio de feras, é show pra galera, você é no ar. É fera no esporte, na música, fera no papo, na informação. Nosso timaço é sonhar, vem acontecer.

6 meses depois, esse menino dos sonhos, ele apareceu na minha vida. E em menos de um mês, depois de nos conhecermos, já estávamos namorando. Foi rápido, né? Pra ela não foi, não. Isso aconteceu comigo. Esse menino que apareceu nos meus sonhos, hoje é o meu namorado. Sem sombra de dúvidas, esse é o verdadeiro significado de alma gêmea. Tem aquela música que o Fábio Júnior canta? Então, estamos há 6 anos e meio juntos. Nunca deixamos de nos falar, nem sequer um dia, mesmo que seja só pra dar... Boa noite, amor. Tudo bem? Pelo telefone. Nunca ficamos um dia sem dizer um... Eu te amo, amor. Como é que você tá? Tá tudo bem? Desejo que as pessoas tenham a mesma sorte que eu tive, Mio. Encontrar o amor da vida é a melhor coisa do mundo. E é mesmo. Portanto, parabéns. Parabéns por encontrar o amor da sua vida. Sorte a nós poder contar essa história aqui, né? De toda forma de amor. Vamos lá então agora com o Criolo Primavera aqui na Manchete. Outono voltar, que eu quero.

namorar. Toda forma de amor. Mais conectada, mais música. Coração machucado. Não tô a fim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero, meu coração ainda está tão machucado. Mas isso não quer dizer que a gente não fique em uma balada no fim de semana. Depois de uns beijos e doses de uísque, a gente se entrega e acabe na cama. É porque quando alguém quebra a cara no amor, fica tão assustado com a dor, feito animal ferido com medo. Por isso tente me entender, não é que eu não queira você, só estou dando tempo que é pra não errar outra vez. Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez. Entenda. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Ainda não posso ser teu por inteiro. Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do muro. O tempo é quem vai dizer nosso futuro. Se vai ser pra sempre ou só passageiro. Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá. A gente se encontra pra depois amar. Gostoso, é o Toda Forma de Amor. Até daqui a pouquinho, às 9, você nesse clima, aqui na Manchete. Coração Machucado, Wesley Safadão, Fissuras de um Casal, com Bala Bombom e Chocolate. Você conferiu ainda Por Onde Andei, Nando Reis, Flor, Jorge Mateus, Primavera, Vai a Chuva, com o Criolo. Que bom que você tá aqui na Manchete. Na 760 AM. E sabe quem mais está com a gente? A Catarina. Está lá em Minas Gerais. Está curtindo a nossa programação. Beijo para você, Catarina. Muito obrigado pelo carinho, tá? E também a Rosângela. Está mandando um beijo grande pro maridão dela, o Vanderlei. Ela falou que lá se vão 35 anos de união. Ela falou: ai, Mio, o Toda Forma de Amor é lindo. Qualquer dia desse eu vou contar a minha história para vocês. Ô, Rosângela, vai ser um prazer poder conferir, tá? Ela tá lá em Barra do Piraí curtindo a programação aqui da Manchete. O Leonardo tá em Piracicaba. Tá mandando um beijo grande pra Luísa. Ele falou que começou a namorar há pouco tempo a Luísa. Ela falou: olha, Mio, eu recém separado, né? Ela também estava passando por uma relação meio conturbada, né, Mio? E aí a gente se conheceu. Descobrimos então afinidade entre nós. Histórias parecidas e um coração um pouquinho machucado, tanto eu quanto ela. E aí resolvemos então começar um bate-papo, uma conversa. E estamos agora namorando. Eu tô muito feliz de poder conhecer uma mulher que consegue me entender, consegue me ouvir. E estamos aí. Portanto, né, que o casal consiga realmente ficar junto, se entender, dar espaço pro novo, né? Uma nova vida, um novo relacionamento. Tá lá em Piracicaba curtindo a programação aqui da Manchete. É o Toda Forma de Amor. O Gilmar tá em Guaratinguetá. O Gilmar tá mandando um beijo grande e dizendo que a Maria Clara, isso mesmo, a Maria Clara, é a mulher da vida dele. Olha, Mi, eu nunca tive dúvidas. Encontrei a Maria Clara, puxei ela pra perto de mim, dei aquele beijo nela e nunca mais soltei. Passivão, 17 anos de união. Temos, inclusive, uma filha. É, uma filha linda, chamada Beatriz. A Beatriz é linda, fruto do nosso amor, fruto da nossa união. E a gente tá muito feliz. É isso que importa, né, Gilmar? O importante é isso, é estar feliz e fazer o outro feliz. Vamos lá então, e daqui a pouquinho a gente está de volta, agora 8 horas e 33 minutos. Intervalo rápido, a gente volta já. Manchete. Manchete. O amor está no ar. Tá chegando a hora. Vem aí a Manchete no FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete! Precisa de ajuda com sua aposentadoria? A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. Auxílio doença, revisão de benefício, contagem de tempo ou planejamento previdenciário? A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. Seguridade Consultoria Previdenciária. 2658-7235. 2658-7235. A Seguridade Consultoria Previdenciária está com você. 2658-7235. 2658-7235. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Tá chegando a hora. Vem aí a Manchete no FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete. Aguarde, tá dado o recado pra você. Em breve, 76,9 é a Manchete no FM. E daqui a pouquinho também, a última história pra você que tá aqui no Toda Forma de Amor. A gente vai contar mais uma historinha pra você daqui a pouquinho. Portanto, fica por aqui. Fica com a gente, fica na melhor programação na 760 AM, no Rádio Manchete.Rio. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora tem Thiago York. Aqui no Toda Forma de Amor, você ouve agora Amei Te Ver. 8 horas 35 minutos. Boa noite. Sem eu dizer.

Toda forma de amor, com Márcio Mio. Pode evitar que eu morra de paixão, coração. E atenção, você, fã do Catinguelê, acabamos de receber a informação de que o novo clipe do Catinguelê está sendo gravado hoje nos estúdios da TV 4 na Vila Madalena, com a música Inaraí. É perto da minha casa. Um grande sucesso. E a gente continua com mais músicas, já trazendo a sua participação no telefone. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. Música pra compartilhar. Quase no final do programa Noite do Prazer. Brilho! Você ouviu ainda Catinguele e Nara... E Nara... Volta pra mim com Roupa Nova, participação de Marcos e Belucci. Amei te ver com Thiago e York. Toda forma de amor, esse é o clima. Agora faltando 8 minutos para as 9. Sempre que alguém me pergunta como eu e o Thiago nos conhecemos, penso que não sei nem por onde começar, Mio. Por morarmos numa cidade pequena na época e termos alguns amigos em comum, já nos conhecíamos de vista. Mas gosto de dizer que nossa história teve início mesmo no dia em que entramos no mesmo elevador. Quando saímos dele, não nos desgrudamos mais. Naquela época estávamos em momentos bem diferentes, mas igualmente confusos. E depois, né, cheios de dúvidas. Os dois mudando de cidade, de hábitos, entrando numa nova fase. Ele se formando em Direito, Mio, e eu prestando vestibular para Arquitetura e Urbanismo. Sem ter certeza alguma se era isso mesmo que eu queria. Pelo visto, era. Hoje eu escrevo esse texto ao mesmo tempo em que faço as plantas baixas do projeto do meu trabalho de conclusão de curso. E coisas passam pela minha cabeça, Mio, como um filme. Aliás, modéstia à parte, costumamos comparar nosso relacionamento a um filme do Woody Allen, mas sem os finais tristes, tá? Achamos nosso amor único no mundo. E eu só tenho a agradecer ao Thiago por tudo que ele faz por mim todos os dias. Por todas as pequenas gentilezas cotidianas que fizeram toda a diferença nesses mais de 6 anos de namoro. Por tantos fins de tarde, tantas madrugadas, tantas tardes cinzas e chuvosas, tantas conversas intermináveis, Mio. Obrigada por embarcar nas minhas viagens, sempre. Te amo. Te amo muito. A Giovana escrevendo esta linda história pro Thiago. E é isso, Thiago. Deu sorte, hein, Thiagão? Arrumou uma mulher pra vida toda. O clima de love está no ar. Vem curtir aquelas que tocam o seu coração. Toda forma de amor. E agora a gente segue assim, ó. Ana Carolina, quem de nós dois? Excelente noite pra você que tá aqui na Manchete, na 760 AM. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Já nem sinto nada. Que a estrada sem você é mais pura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado,

sempre um prazer poder te receber por aqui. Você que tá na 760 AM, você que tá no Rádio Manchete.Rio. E em breve, não esquece não, 76,9, estamos chegando ao Rio de Janeiro. E é sempre um prazer poder conversar com você todos os dias, tá? Beijo grande do Márcio Mio no teu coração. A gente volta a se falar amanhã às 5 da tarde, tá? Terça-feira. Que bom começar a semana assim com você. Amanhã, então, a gente se fala. Vem aí a Voz do Brasil. Logo depois você continua conferindo a melhor programação. Não esquece, não, porque as madrugadas aqui são diferentes. Porque tem Estação Manchete com o Bacarim, o grande amigo Bacarim, comandando as madrugas aqui da Rádio Manchete, tá? Você é o nosso convidado, hein? Não esquece, não. Beijo grande, gente. A gente se fala. Manchete. Rádio pra compartilhar. Tá chegando a hora. Vem aí a Manchete no FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete! Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 10 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia, cultura. Lançada em Salvador a nova Política Nacional das Artes. Serão liberados mais de 100 milhões de reais para o setor cultural até o fim do ano. Lorena Pacheco. As ações vão fomentar projetos em 5 áreas: artes visuais, circo, dança, música e teatro. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Atendimento aos atingidos por chuvas intensas no Nordeste. Municípios de Alagoas e Pernambuco recebem assistência da Defesa Civil Nacional e de programas sociais do governo federal. E na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre queda nos alertas de desmatamento e prevenção a incêndios na Amazônia. Nosso convidado é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho Mendonça. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Na última semana, o Ministério do Meio Ambiente e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgaram que os alertas de desmatamento na Amazônia